Me traz mais 100 notas, amém. Cheguei, olhei, virou, mantém. Mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém, mantém. Vem mais, mais vem, me traz mais 100. Cheguei, olhei, virou, porque já deu toque no Abai. Faz um feat pra essa gata que ela gasta dinheiro demais. Só pro ser dono da raba, ela me monta e eu nem sou um touro. Me faz sorrir como ninguém faz. Me pediu pra eu levar ela no viúto, pra ela sorrir 50k ou mais, yeah. Tudo pela baia, tudo pela baia.